está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, boa tarde, pessoal do Espaço Jovem, Elísia Nascimento. Estamos chegando aqui para ficar juntinhos com você, não é, Gustavo? É isso aí, galera. Eu sou Gustavo Rezende, chegando aí para mais um programa. Então, a partir de agora, você vai ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, aqui na 1400 AM e em tempo real através do nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. E no programa de hoje, nós temos obesidade como tema, com a participação de perguntas feitas por jovens de várias mocidades espíritas daqui do Rio de Janeiro. E no Tô na Área desta semana, apresentamos a cobertura da edição 2010 do Encontro pela Amizade entre as Mocidades Espíritas, EAME. Bom, e Gustavo, sobre fatos marcantes dessa semana, o que temos? Bom, como fatos marcantes, temos aqui no dia 25 de novembro de 1844, nasceu o industrial Carl Benz. Carl foi o fundador da indústria de veículos Mercedes-Benz. Ele iniciou a sua vida automobilística fundindo aço e trabalhando como mecânico em sua própria oficina. Em 1833, contando com o apoio dos investidores Max Rose e Frederick William, Benz funda sua empresa. Em 1886, Benz cria seu primeiro veículo motorizado e patenteado. Bem, no dia 25 de novembro de 1974, a Petrobras descobre a maior jazida de petróleo do Brasil, localizada em Campos, na costa norte do estado do Rio de Janeiro. A bacia tem 100 mil quilômetros quadrados, chegando ao sul do Espírito Santo. No dia 25 de novembro de 1979, Israel e Egito selavam um acordo de paz através de acordos em Camp Davis, nos Estados Unidos. Na ocasião, o então presidente americano Jimmy Carter chamou o presidente egípcio Anwar Sadat e também o premier israelense Menachem Begin para conversar em Camp Davis. Outro fato marcante também é o dia 25 de novembro, que aconteceu, é o Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue. A data foi criada em 64. Então, gente, vamos aproveitar, né, essa data para cada um fazer o seu pedacinho. Lembrando que o programa é gravado. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 14h, com reprise aos domingos no mesmo horário. Contatos para o programa. Ligue agora, né, até às 15h. Nessa quinta-feira, dia 25 de novembro, o nosso telefone, anote aí, 33966969, 33966969. Por e-mail, é uma outra opção, escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou pelo site www.radioriodejaneiro.am.br. Você tem ainda o nosso fax, 33861444. Ou mande uma carta para nós, o endereço é Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21920000. Seja qual for a forma de contato, não esqueça de informar aos cuidados do nosso programa Espaço Jovem, né? O seu nome, a sua idade, de onde você está falando, deixe lá sua mensagem. Quiz. Voltando, galera, chegamos aí ao quiz da semana. A pergunta do quiz é: em qual data ocorreu o famoso Auto de Fé de Barcelona, evento da Inquisição no qual foram queimados em praça pública mais de 300 livros espíritas? Alternativa A, 19 de outubro de 1816. Alternativa B, 9 de outubro de 1861. Ou alternativa C, 29 de outubro de 1813. Responda a alternativa que você considera correta ligando até o final do programa desta quinta-feira, que é o programa inédito, nesse dia 25 de novembro, para o atendimento ao ouvinte da rádio aqui do nosso telefone, que é o 33966969. e até a próxima segunda-feira, dia 29, enviando uma mensagem para a nossa página do site da Rádio Rio de Janeiro. O nosso site é o www.radioriodejaneiro.m.br ou então para o nosso e-mail, que é o espaçojovem@radioriodejaneiro.m.br. Lá você deixa a sua mensagem, né? Tem que falar o seu nomezinho, a sua idade e participe sempre. Bom, aqueles que responderem a alternativa correta concorrem ao sorteio do CD Esperança, do músico espírita Silvio Sodré, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não se esqueça do prazo, participe. É isso aí, gente. Quiz. Voltando, galera, chegamos aí ao quiz da semana. A pergunta do quiz é: em qual data ocorreu o famoso Auto de Fé de Barcelona, evento da Inquisição no qual foram queimados em praça pública mais de 300 livros espíritas? Alternativa A, 19 de outubro de 1816. Alternativa B, 9 de outubro de 1861. Ou alternativa C, 29 de outubro de 1813. Responda a alternativa que você considera correta ligando até o final do programa desta quinta-feira, que é o programa inédito, nesse dia 25 de novembro, para o atendimento ao ouvinte da rádio aqui do nosso telefone, que é o 3396-6969. E até a próxima segunda-feira, dia 29, enviando uma mensagem para a nossa página do site da Rádio Rio de Janeiro. O nosso site é o www.radioriodejaneiro.m.br ou então para o nosso e-mail, que é o espaçojovem@radioriodejaneiro.m.br. Lá você deixa a sua mensagem, né? Tem que falar o seu nomezinho, a sua idade e participe sempre. Bom, aqueles que responderem a alternativa correta concorrem ao sorteio do CD Esperança, do músico espírita Silvio Sodré, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não se esqueça do prazo, participe. É isso aí, gente. Tô na área. Bom, o Tô na Área também esteve presente na última edição do Encontro pela Amizade entre as Mocidades Espíritas, o EAME, realizado em setembro pelo Centro Espírita Cristófilos. Diversas mocidades do Rio participaram do encontro. E a nossa companheira Márcia Coelho também marcou presença por lá e conversou sobre a importância desse evento para o meio espírita jovem, com também jovem Kátia Guimarães, uma das coordenadoras do EAME. Vamos conferir. Estamos aqui no Centro Espírita Cristófilos, no 7º EAME, e vamos conversar com a Kátia Guimarães, que é uma das organizadoras do encontro. Kátia, fale rapidamente o que é o EAME, qual é o objetivo desse encontro? Bom, o EAME é uma tarde, né, que nós ficamos aqui com jovens e a gente estuda a doutrina espírita, só que de uma forma bem humorada. E o EAME foi uma ideia que pessoas que fazem, facilitadores, né, que estudam, que já são evangelizadores e pensaram, por que não fazer mais uma tarde para estudarmos a doutrina? Então, a gente vem, se reúne sempre em setembro, né, mais ou menos essa semana, na terceira semana, e a gente estuda, né, diversos temas. O tema dessa vez é Morri e Agora? A Vida Após a Morte. Nós percebemos que os filmes estão começando a mostrar mais sobre encarnação, mostrar mais sobre o que acontece, né? A vida não é tão material. E a gente percebeu que as pessoas estão com dúvidas. E a gente achou interessante começar a pesquisar. Vamos ver que não é um bicho de sete cabeças, não vamos criar mistificações, vamos ver o que é, estudar. Claro que na doutrina tem sempre as explicações, só que as pessoas sempre às vezes não vão. Então a gente fez uma forma bem humorada, que seja dinâmica, que ela seja didática, para as pessoas conseguirem compreender. E o filme, claro, que nos ajudou bastante, porque ele deu esse boom, chamou atenção e a gente entrou nesse lance dele. Entendi, o filme que você se refere é O Nosso Lar, certo? Isso. E assim, qual a importância importância de falar sobre a morte, sobre essa questão de que a vida continua depois da morte do corpo físico, para os jovens, para o jovem que às vezes nem sempre pensa muito na morte, né? Só pensa na vida em si. Qual a importância desse tema para eles? Bom, o nosso evento, ele começa da idade de 11 até o infinito. Então, o pessoal do infinito já pensa um pouquinho na morte, apesar de ser jovem de espírito, já pensa um pouquinho na morte. Mas para o jovem também é muito interessante falar sobre essa imortalidade da alma, né, que são os princípios básicos, porque as pessoas estão muito materialistas, elas estão no consumismo, elas só estão pensando no dia agora. Quando você pensa muito, você pensa na reencarnação, que existe uma coisa além do que a gente tem agora, você começa a pensar nas suas atitudes. Você começa a pensar, poxa, eu vou levar o quê? Eu vou deixar aqui o quê? O que que vai me esperar lá? O que que vai acontecer comigo? Então, isso também é meio que um chamado para os jovens não serem tão consumistas, não pensarem só em gastar, não pensarem só na vida material, né? Pensar um pouco tipo, num ar mais aberto, no que ia acontecer, e também não deixar esse tabu, né? Que a gente nunca comenta, morreu, acabou. A gente nunca fala, o que que acontece? Quais são as sensações? E eles têm dúvidas. E eles passam isso quando a gente está evangelizando, eles passam e a gente arruma uma maneira bem didática de passar isso. Ok, Kátia, obrigada pela sua participação e parabéns por todo esse trabalho de vocês, pelo encontro. Ai, obrigada a vocês também. Espero que vocês tenham gostado muito dessa viagem. Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. Estamos aqui com o Dr. José Henrique Rubim. Ele vem nos falar de um assunto assim super atual e de extrema importância. E o nosso tema é obesidade. Doutor José Henrique Rubim, boa tarde e obrigada por ter vindo, tá? Boa tarde a todos e é sempre uma alegria estar aqui entre vocês, falando e discursando sobre essa doutrina tão especial, redentora, consoladora, porque o grande consolo é o conhecimento. Então, exatamente por isso estamos aqui, né, Alice? Exatamente. Boa tarde, doutor José Henrique. Seja bem-vindo ao nosso programa. Esperamos aí que o programa seja legal, que o público goste bastante e que o senhor também ache produtivo, né? Com certeza. Acho que falar de doutrina, tudo é produtivo, com né? Com certeza. E ainda mais, né, a Lu, né, falando assim, mesclando com um tema tão importante para nós hoje em dia, não é isso? Com certeza. Então, vamos dar início aqui ao nosso debate. O que é obesidade? Boa pergunta, né? Porque muitos confundem sobrepeso com obesidade. Primeiro, entender que obesidade é uma doença. É uma doença hoje universal. E ela se caracteriza, basicamente, pelo excesso de peso, que é gerado, é ocasionado por um grande acúmulo de gordura corporal. Então, quando temos um índice de massa corporal, que é uma tabelinha que nós utilizamos, dividindo, né, o peso em quilogramas com a altura multiplicada ao quadrado por 2, nós vamos ter um índice. A obesidade se caracteriza por um índice acima de 30. Então, a pessoa que faça essa tabelinha, por exemplo, 50 quilos dividido por 1,5 metro vezes 2, se isso alcançar a faixa de 30, que é um número, nós estamos diante de um obeso. Doutor José Henrique, quais são as causas da obesidade? As causas são inúmeras, irmão. Vamos aí nos reportar ao mundo moderno, onde o sedentarismo chefia, comanda basicamente, né? E estamos vivendo um mundo sedentário, embora muitas pessoas já estejam se conscientizando da prática da atividade física. Mas é um grande alerta aos jovens que estão aí, ficam sentados, com controle remoto, comendo comidas açucaradas, repletas de carboidratos e calorias. Então já falamos aí de duas causas, o sedentarismo, né, e o fator ambiental, que os fast foods também contribuem muito para isso. A falta de tempo é uma causa, né, um fator ambiental muito importante, tempo para fazer esporte, espaço para o lazer. Mas temos também, não podemos desqualificar a importância da hereditariedade, que contribui 33% para a obesidade. A história familiar, né, comportamental, existem os fatores psíquicos aí, extremamente importantes. Estamos vivendo um mundo da ansiedade. verdade. André Luiz nos fala isso no livro Evolução em Dois Mundos. Nós estamos num processo de angústia evolutiva, que é uma maior cota de responsabilidade, compromissos, que em verdade todos fogem, né? Ter responsabilidade. Então estamos vivendo o mundo das ansiedades, o momento da ansiedade. E um dos canais derivativos desta ansiedade é comer. É uma verdade, fuga, né? É uma fuga. Fugir. É. Mas tem outros fatores também, por exemplo, algumas doenças. Não vamos nos reportar muito a isso, né? Porque não estamos aqui dando uma aula de medicina. Mas lembrando, o hipotiroidismo, algumas síndromes, como síndrome de Cushing, o ovário policístico, remédios que contribuem. Existem antidepressivos, por exemplo. E a depressão está muito ligada à questão da obesidade, porque onde há ansiedade, a depressão caminha junto. O transtorno da ansiedade está praticamente a linha demarcatória do transtorno da ansiedade, transtorno do humor, que a depressão é muito tênue. Mas existem remédios antidepressivos que levam à obesidade. A idade também é um fator muito importante. O idoso, por ter menos massa muscular, tem menos gasto de energia e, consequentemente, né, vai ficar mais parado, mais quieto no seu lugar, vendo televisão o dia inteiro. Isso tudo contribui. A gravidez. Existem trabalhos de que a insônia também provoca obesidade. Pessoas que dormem, por exemplo, 5 horas por dia, por conta de quê? Ela não dorme, ela vai comer, né? Uhum. Principalmente à noite, né? Interessante. Na sua solidão, onde todo o seu conteúdo psíquico aflora, em virtude da elaboração da melatonina, da glândula pineal. Por isso que os processos depressivos, ansiosos, na calada da noite são muito frequentes. Então, em linhas gerais, são essas as causas da obesidade. É uma curiosidade, por exemplo, eu assim, já ouvi comentários de que se uma criança ela for, assim, né, se mantiver gorda até os 9 anos de idade, significa que ela pode ser gorda por toda a sua idade adulta? Isso acontece ou é mito? É, isso aí é relativo, né? Como eu disse, existe o fator genético hereditário que corresponde a 33%, é o percentual de contribuição do fator genético. Eu costumo sempre dizer, ninguém engorda à toa. A pessoa engorda porque come. Ela pode trazer uma tendência, né, através da hereditariedade, um fator psíquico que contribui, ser uma pessoa ansiosa. Agora, só vai engordar quem come. Vamos nos reportar aí à doutrina espírita, ao livro dos espíritos. Não, o arrastamento existe, mas nada é irresistível. Qual é a virtude mais meritória, está lá no livro dos espíritos, é a resistência ao que não, na verdade, o que não é correto. Então, esse é o grande mérito, é o livre-arbítrio. Senão nós ficaríamos à mercê da hereditariedade, dos nossos conteúdos, da ação dos espíritos no processo obsessivo, que também ocorre na questão da obesidade, e nós ficaríamos como um, né, é um instrumento nas mãos de todos esses fatores. O mais importante, a mais meritória de todas as virtudes, a resistência, é o nosso livre-arbítrio. Isso é fundamental, é o querer, né? É a fé em conseguir. Claro, volto a dizer que esses fatores têm uma participação muito importante, mas não são definitivos. E quais são as consequências desta doença para a pessoa, sua família e a sociedade? São consequências, às vezes, desastrosas, né? Porque há um envolvimento, né? Há um sofrimento, inclusive familiar. Porque, em linhas gerais, um filho de obeso tem toda a possibilidade de se desenvolver obesidade. E como isso gera uma parte psicológica muito negativa, né? Abaixo autoestima, porque quando a ansiedade não é atendida na sua expectativa, e sabemos que por trás da ansiedade existe um comportamento rígido, né, de querer que as coisas funcionem da sua forma, por isso existe a ansiedade, que é um sofrimento antecipatório. Então, quando essa ansiedade não é atendida, e aí vem a predisposição, o que a pessoa, a criatura faz né, para atender isso, para suprir esta necessidade que é ilusória. Começa a comer. Aí vem o sentimento de culpa, abaixa a autoestima, se sente gorda, se sente incapacitada, e isso gera mais ansiedade. Então imaginem isso num núcleo familiar. Essa interação, essa dependência que existe dentro de um lar, uma dependência neurótica, né, de pais, filhos, e principalmente quando começam a ocorrer as consequências orgânicas, além das consequências psicológicas, como acabei de dizer, e as espirituais. Mas as consequências orgânicas são de triste realidade. Temos aí as hipertensões arteriais, acidentes vasculares cerebrais. É, tem acontecido bastante. Exatamente. Infarto agudo do miocárdio, diabetes tipo 2, aumento de colesterol e de triglicerídeos, né, que contribuem para tudo isso. O câncer. O câncer está ligado também à obesidade. Os processos articulares pelo próprio peso, a osteoartrite, as artroses. Até como foi dito anteriormente, se é uma criatura ansiosa, é uma criatura rígida. E a artrose é um processo de rigidez articular. Dentro da psicossomática, podemos fazer a correlação. Na verdade, temos a apneia do sono, problemas reprodutivos de infertilidade, nas mulheres, anormalidades menstruais, formação de cálculos biliares, muita renais. Coisa, respiração, né? Sem dúvida, é um... As repercussões são extremamente lamentáveis. É um poço de problema, na verdade. É verdade. Como podemos identificar um obeso? É exatamente dentro daquele índice de massa corporal. Procurar um profissional capacitado, um endocrinologista, um nutricionista, ou um bom clínico geral. Ele vai fazer essa avaliação, principalmente, né, da adolescência até a idade mais madura. Para as crianças e as pessoas mais idosas, existe uma tabela diferenciada, mas é um cálculo muito simples. Na verdade, nós dividimos a sua massa, o seu peso, pelo dobro da sua altura. E aí existe uma tabelinha. Se nesta tabelinha a criatura atinge o número 30, ela já saiu do sobrepeso e entrou na obesidade. Exatamente. E hoje sabemos que de 1980 para cá, é a obesidade em adultos e o sobrepeso dobraram. E nos adolescentes, o sobrepeso triplicou. Então, bem, vejam, é um problema até de saúde pública. Eu já ouvi, assim, né, atualmente, né, nas reportagens, que o número de jovens e adolescentes, realmente, como falou, dobrou muito. E, né, e justamente por conta daquelas comidinhas que você está passando na rua, está no cinema, o tempo todo você vê gente comendo. Eu acho que é uma maneira, assim, que as pessoas arrumaram, de repente, é um trabalhinho extra que de repente arrumaram, mas que isso acaba incentivando os outros a comerem, até mesmo sem estar com vontade. Eu tenho é verdade, visto. É um problema de massificação, né? A nossa próxima pergunta é a seguinte: quais os tratamentos para a obesidade? Médico, psiquiatra, enfim, o que a gente deveria fazer, equipe, especialistas buscar para tratar da nossa obesidade? Pergunta extremamente importante, Elisa, porque hoje toda a enfermidade ela deva ser visto sob o aspecto que eu chamo de biopsicossocioanímico-espiritual. Então temos que fazer as abordagens físicas, biológicas, as psicológicas, as questões sociais, vida passada. Nós que trabalhamos com terapia de vida passada sabemos que as causas se encontram, na verdade, experienciadas em outras existências, e a questão espiritual, porque os espíritos estão acoplados a nós pela lei da sintonia. Então, o processo desobsessivo hoje é importantíssimo. Aí entra o trabalho da casa espírita, em comunhão com o trabalho profissional. Por isso, o tratamento da obesidade, obrigatoriamente, ele deva ser multidisciplinar. Então, tem vários profissionais envolvidos, o endocrinologista, o nutricionista, o cirurgião bariátrico, né? Hoje está muito em voga a questão da cirurgia de redução do estômago, o tratamento medicamentoso, ela é também muito importante quando bem orientado. A questão da psicoterapia é fundamental, porque todo obeso traz, né, no seu bojo espiritual, no seu psiquismo, inclusive com a questão de vida passada, o terapeuta de vida passada também entra aí. Então, o tratamento é multidisciplinar, com essa imensa diversidade de profissionais. O ideal, que realmente é muito, muito difícil, é um profissional que abranja todas essas áreas. Pelo menos conhecer um pouco de medicina, né, de preferência ser médico, conhecer a mente, conhecer a psicologia, né, e ser de preferência espírita. E que trabalhe, né, com a regressão de memória para trazer as raízes disso. Porque sabemos que muitas causas se encontram encravadas lá no passado. Pessoas que já tiveram comportamentos idênticos e repetem hoje, porque ainda não evoluíram, foram obesos em vida anterior. Outros que utilizaram mal o poder, levando à miséria e à fome, então vem um sentimento de culpa. Outros que passaram fome lá no passado e que aí tomam uma decisão de não quererem passar fome nessa existência. Então traz todo um arcabouço psicológico compatível para o desenvolvimento da obesidade, principalmente se vier a questão familiar. Então vejam como é um leque imenso, né, de atuações que um profissional hoje, holista, ele fica muito mais a cavalheiro. Bom, obrigada então, e vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta, né, para o segundo bloco. Espaço Jovem. Espaço Jovem. E voltamos com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem. Programa esse que você pode acompanhar também pela internet, acessando o site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. E para visitar o nosso programa, né, o Espaço Jovem Online, clique no link Programação e no sublink Espaço Jovem. Pronto, você já encontrou a gente. Você tem acesso a todo o conteúdo do Espaço Jovem, além de dispor de mais de uma ferramenta de contato com a gente. Clique lá na categoria e fale com a equipe do programa Espaço Jovem. Por isso, não perca tempo. Acesse agora www.radioriodejaneiro.am.br. É isso aí. Bom, sociais, Lízia? Temos sim, gente. Olha que coisa boa, olha só. Eu quero mandar um beijo pro Marquinhos, que tá dodói. Ah, é o nosso beijo, nosso abraço. Fique bom logo, Marquinho. Quero mandar um abraço pro Roberto, de Jacarepaguá. Quero mandar também um beijo, sei quem, pra Marina Martins. Um beijo, obrigada pela participação. A Lucy Celente, um beijo, obrigada também por participar. E a Maria Beatriz Franco Jorge, da Freguesia, que tem 17 anos e diz que está participando pela primeira vez do nosso programa. Obrigada e um beijo, viu? Participe sempre. Bom, além desses, ainda tem aqui a Darlia Guedes, de Santo Aleixo. Um abraço. A Maria Isabel, do Caxambi, também abraços aí da equipe do programa. O Lucas, da Tijuca. E a Eli, de Campo Grande. Parabéns e até a próxima. Quiz. Bom, galera, chegamos aí ao quiz, né? E a pergunta dessa semana é: em qual data ocorreu o famoso Auto de Fé de Barcelona, evento da Inquisição no qual foram queimados em praça pública mais de 300 livros espíritas? Alternativa A, 19 de outubro de 1816. Alternativa B, 9 de outubro de 1861. Ou alternativa C, 29 de outubro de 1813. Após essas dicas, responda qual é a alternativa que você considera correta, ligando agora até o final do programa, somente nessa edição inédita, quinta-feira, dia 25, para o nosso atendimento aqui da Rádio Rio de Janeiro. E o nosso telefone é o 3396-6969. E até a segunda-feira, dia 29, você pode participar. Entra lá no nosso site, que é o www.radioriodejaneiro.am.br, ou então vai lá no nosso e-mail, que é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Lá você deixa sua mensagem, sua idade, respondendo tudo direitinho, viu? Aguardamos sua participação. Bom, e aqueles que responderem a alternativa certa, concorre ao sorteio do CD Esperança, do músico espírita Silvio Sodré, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não se esqueça do prazo, participe. Pois é, o brinde é bem legal. Participa aí, vai. Espaço Jovem. Oi, voltamos aqui então com o nosso convidado falando sobre obesidade. Então vamos conversar um pouquinho com o Dr. José Henrique Rubim. Fala um pouquinho da sua casa, como é que é lá, tem mocidade? Sim, Lisa, tem. A nossa casa tem uma multiplicidade lá de funções muito grande. Temos campanha do quilo, temos campanha do berço, evangelização, mocidade, palestras doutrinárias, reuniões mediúnicas de desobsessão. Enfim, campanhas assistenciais também, o atendimento fraterno. Enfim, é uma casa bastante atuante. Deixa o endereço aí pra gente, pra ir, se tiver um site, e-mail, né? De repente alguém tá ouvindo, quer passar lá perto, mora perto, aí, né? De repente... Né? Sim, o nosso endereço é ali na Presidente Baker, 14, bairro de Olaria, em Nova Friburgo. E lá dentro também funciona todo primeiro sábado, né, de cada mês, as reuniões da Associação Médico Espírita de Nova Friburgo. Aliás, segundo sábado, em que eu sou presidente, presidente e fundador da AME Nova Friburgo. Então, as nossas reuniões da Associação Médico também funcionam dentro do Caminheiros do Bem, @freeonline.com.br. É o nosso e-mail, né? Então, tem um ponto de referência sempre que as pessoas possam, né, se basear, chegar? Não. Chegando no centro de Nova Friburgo, não é difícil. Eu quero ir para o bairro de Olaria. Sim. Aí vamos pegar quase que uma reta e chegar ao bairro de Olaria. E, consequentemente, essa rua é uma rua conhecida também. Ah, sim. Então... Será um prazer. Então, gente, para vocês que estão ouvindo aí, né, caso queira fazer uma visitinha, é facinho. Segundo o doutor... Falou o doutor José Henrique, então é só se programar e passar por lá. Vamos agora fazer as perguntas dos jovens. São jovens de diversas mocidades espíritas. E o Gustavo vai fazer pra gente a primeira pergunta. Bom, a primeira pergunta é a pergunta da Camila, de 16 anos, da União Espírita José o Carpinteiro. A Camila pergunta: por que muitos pais rejeitam seus filhos? Essa é uma pergunta extremamente importante no mundo atual que vivemos, questão da rejeição. Eu vou reproduzir aqui uma frase de um grande psicólogo, PhD em psicologia, filósofo, também foi um padre dominicano, ele é muito conhecido, chama-se Jean-Yves Leloup, que é francês. Ele tem uma frase que diz: nós não somos rejeitados, em verdade. Nós só somos rejeitados por aquilo que a gente espera do outro. Então, a rejeição não é daquele que rejeita. De repente, está fazendo um papel ali dentro de suas possibilidades. É o nosso ego que vê verdadeiramente esta situação. Que nós queremos o quê? Né? Diante de nossa insegurança. Um amor exclusivo. Uma atenção exclusiva. Né? Às vezes, em detrimento de outros irmãos também necessitados. Então, não existe verdadeiramente a rejeição. Os pais até podem rejeitar, né? Sabemos que também não existe a gravidez indesejável. Existe uma programação toda feita no mundo espiritual para que possa haver, inclusive, o acoplamento, a fecundação Caso contrário, né, se houvesse uma não aceitação, este processo físico não aconteceria, da fecundação, da formação do ovo ou do zigoto. Pode haver depois, né, uma rejeição, que acontece até justificando os abortos espontâneos. O espírito, ele pode desistir da prova por diversas razões. Como também a mãe pode não querer aquela gravidez após ter aceitado no mundo espiritual. Então essa questão da rejeição, ela é muito complexa, porque o nosso ego, tão prepotente, na verdade, tão orgulhoso, tão vaidoso, ele não pode ser excluído. Nós temos que ser aceitos dentro da estimativa que criamos, dentro do que o nosso ego cria, o nosso orgulho cria. Então nós queremos atenção total, porque somos criaturas inseguras. Somos criaturas que não aceitamos a falha, a derrota, o fracasso. Costumo dizer que o grande medo que nós temos é de fracassar. Por isso o medo da encarnação. Nós temos muito mais medo de viver do que de morrer. Essa é uma grande realidade. Aliás, morremos todos os dias um pouco. É verdade. Quando os nossos vícios mentais, os nossos sentimentos de rejeição, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos vão destruindo gradativamente o nosso arquipélago celular. Hoje a física quântica está demonstrando isso. O código genético, ele é estanque, é um compartimento estanque. Ele muda ou não de acordo com os nossos pensamentos. Essa é a grande realidade. É o comando mental, é a escolha, é a opção que a tua mente faz, que teu espírito, na verdade, imprime. Isso é fundamental, porque se somos aquilo que pensamos, nós podemos mudar nossos pensamentos. E aí vem a doutrina espírita nos trazer todas estas explicações. Então, que entendamos isso para não ficarmos cobrando de nossos pais aquilo que, na verdade, queremos. Temos que ser um pouco mais humildes, não é verdade? Verdade. Bom, na próxima pergunta é do Diego, ele tem 18 anos, é da União Espírita José o Carpinteiro. A pergunta dele é o seguinte: é certo uma mulher solteira recorrer a um banco de esperma e gerar um filho que, nesse caso, não vai conhecer o próprio pai? Bom, certo não é. Deus não criou esse sistema como o sistema certo. A mulher solteira que recorre a um banco de esperma para gerar um filho sem conhecer o próprio pai, certamente é uma criatura que não quer se relacionar, né? Não quer permutar. Essa é uma grande realidade. Hoje é uma das razões da solidão implantada no mundo. Cada um vive a sua vida dentro da sua casa, só se encontra para os bons momentos. Ninguém hoje quer, na verdade, se relacionar. Isso está virando um lugar comum. Banalizou-se tudo isso. A importância é a relação. Nós somos espíritos, em linhas gerais, desafetos. O reencontro de almas não é por acaso. Então estamos aqui nos reencontrando para, no cadinho do lar, no interior do lar, nós expurgarmos as nossas deficiências, sermos mais tolerantes, sermos mais humildes, mais paciente, mais condescendente. Então, uma criatura que procura um banco de esperma para engravidar sem saber quem é o pai, é uma criatura que não quer se relacionar. Então, isso denota um profundo egoísmo. Quando nós espíritas sabemos da importância da relação, da união, do casamento. Não que o casamento deva ser indissolúvel, mas ele é fundamental para a estruturação do nosso psiquismo. Isso é fundamental, a relação. Nós somos criaturas gregárias. Nós estamos buscando uniões. O ser humano não foi criado para viver sozinho. A próxima pergunta é da Camila, de 16 anos, União Espírita José o Carpinteiro. A Camila pergunta: para os espíritos, como é visto o ato de inseminação artificial? Olha, se a inseminação artificial for um método utilizado por conta de alguma deficiência, na verdade, orgânica, que impeça a fecundação, Aí é um procedimento técnico válido, desde que isso não seja feito, como eu respondi na pergunta anterior, de uma forma egoística. A inseminação artificial atende a tecnologia, atende uma necessidade, né, por conta de algum problema, alguma dificuldade na fecundação, seja oriundo do pai, seja oriundo da mãe. Para os espíritos não tem valor nenhum, o processo é o mesmo. A partir do momento que um óvulo se une a um espermatozoide, existe um ovo ali formado, é o começo da vida, e já tem um espírito ali. Essa é a grande realidade. Então, para os espíritos é um processo apenas artificial, mas que, né, não tem nada de diferente se não fosse artificial. O problema é realmente o que induz a isso. Por que foi feito? Pergunta, nós temos aqui a pergunta de Camila, 16 anos, União Espírita José o Carpinteiro. Qual é a função do pai em uma família cujo algum membro é deficiente físico ou mental? Pergunta muito importante, né? Que dor, primeiramente, para essa família, quando nasce, né, uma criança com alguma deficiência, vamos dizer a síndrome de Down, né, o mongolismo. Claro que ali tem todo um processo kármico ou provacional em voga. O pai, ele não é só importante, né, para um membro da família que traz uma deficiência física. Não só o pai, os pais, não é? A psicologia costuma dizer, né, que os pais representam nossos membros. Se não temos uma mãe ou não temos um pai, nós seremos capengas. Se não tivermos nenhum dos dois, nós seremos verdadeiramente aleijados. Tal a importância dos pais, né, no nosso lar, para o amor, para o carinho, para o desenvolvimento, né, dessa criança, da educação, da orientação, principalmente se houver uma educação moral. Que hoje se torna fundamental. É, né? É verdade. Nós partimos, lamentavelmente, de uma educação castradora, podadora do passado, para um liberalismo total, onde tudo é permitido. É, né? Sob a custódia dos pais, assessoria dos pais que estão omissos. Costumo dizer que esse processo tão antagônico, ele vai acabar se equilibrando. E a dor vai ser o grande mecanismo, a grande ferramenta para esse tipo de equilíbrio. Então, o papel dos pais, seja com filho deficiente, seja uma deficiência física ou mental, ou até uma criança sadia, torna-se de gigantesca importância. É isso que temos que entender, a importância da sociedade e a importância da família. A base principal, né? Base principal. A célula mater da vida é a família, é o lar. É ali que nós vamos fazer as grandes permutas que já começam lá na fecundação. A interação da criança com a mãe e, consequentemente, com o pai também. Bom, então, vamos encerrar aqui a sua participação, que foi ótima, né? Agradecemos por tudo isso. E, então, deixa pra gente uma bibliografia, né? Para quem precisar de mais detalhes sobre tudo isso que foi falado aqui. Bom, falamos sobre tanta coisa, haja bibliografia. Haja bibliografia. Creio que a grande bibliografia é a Doutrina Espírita. É ela que nos dá esse respaldo para, através do conhecimento científico, nós podermos aplicar a doutrina em seus múltiplos aspectos. Como eu vivo hoje a Doutrina Espírita em todos os aspectos, científicos da minha área, eu sou médico, terapeuta de vida passada, terapeuta floral, então fica muito mais fácil quando nós interpretamos a luz da Doutrina Espírita. Essa é a grande bibliografia. Muito obrigado pela atenção e de estar aqui à disposição de vocês. Obrigada. Espaço Livre. Sementes. Um homem trabalhava em uma fábrica distante, 50 minutos de ônibus da sua casa. No ponto seguinte, entrava uma senhora idosa que sempre sentava-se junto à janela. Ela abria a bolsa, tirava um pacotinho e passava a viagem toda jogando alguma coisa para fora. A cena sempre se repetia e um dia, curioso, o homem lhe perguntou o que jogava pela janela. Jogo sementes, respondeu ela. Sementes? Sementes de quê? De flores. É que eu olho para fora e a estrada é tão vazia. Gostaria de poder viajar vendo flores coloridas por todo o caminho. Imagine como seria bom. Mas as sementes caem no asfalto. São esmagadas pelos pneus dos carros, devoradas pelos passarinhos. A senhora acha mesmo que estas sementes vão germinar na beira da estrada? Acho, meu filho. Mesmo que muitas se percam, algumas acabam caindo na terra e com o tempo vão brotar. Mesmo assim, demoram para crescer, precisam de água. Ah, eu faço a minha parte. Sempre há dias de chuva, e se alguém jogar as sementes, as flores nascerão. Dizendo isso, virou-se para a janela aberta e recomeçou o seu trabalho. O homem desceu logo adiante, achando que a senhora já estava senil. Algum tempo depois, um dia, no mesmo ônibus, o homem, ao olhar para fora, percebeu flores na beira da estrada. Muitas flores, a paisagem colorida, perfumada e linda. Lembrou-se então daquela senhora. Procurou-a em vão. Perguntou o cobrador, que conhecia todos os usuários no percurso. A velhinha das sementes. Pois é, morreu há quase um mês. O homem voltou para o seu lugar e continuou olhando a paisagem, florida pela janela. Quem diria, as flores brotaram mesmo, pensou. Mas de que adiantou o trabalho dela? Morreu e não pôde ver esta beleza toda. Nesse instante, ouviu risos de criança. No banco à frente, uma garotinha apontava pela janela, entusiasmada. Olha que lindo! Quantas flores pela estrada! Como se chamam aquelas flores? Então, entendeu o que aquela senhora havia feito. Mesmo não estando ali para ver, fez a sua parte, deixou a sua marca, a beleza para a contemplação e a felicidade das pessoas. No dia seguinte, o homem entrou no ônibus, sentou-se junto à janela e tirou um pacotinho de sementes do bolso. E assim deu continuidade à vida, semeando o amor, a amizade, o entusiasmo e a alegria. O futuro depende das nossas ações no presente. E se semeamos boas sementes, os frutos serão igualmente bons. Vamos semear nossa semente agora. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Bom, galera, e agora chegamos ao quiz da semana passada, né? E nós perguntamos o seguinte: a partir de qual data o professor Hipólite Leão Denis Arrivaio, nome de batismo de Allan Kardec, passou a usar o referido pseudônimo na divulgação da doutrina espírita? Alternativa A, 12 de março de 1850. Alternativa B, 30 de abril de 1856. Ou alternativa C, 18 de abril de 1857. Vamos lá, a resposta então, gente. Preparem-se, porque a resposta correta é a letra C, 18 de abril de 1857. E temos ganhador, né? Que é um menino. O nome dele é Roberto. Parabéns, Roberto, né? Ele é o ganhador, ele mora em Jacarepaguá e ele vai ganhar de brinde o livro Confissões de um Jovem Espírita, de José Carlos Leal, da editora JEP, e um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Bom, o Roberto tem 10 dias, incluindo aí o final de semana, para retirar o brinde, a partir dessa sexta-feira, dia 26 de novembro. O brinde deve ser retirado diretamente na portaria da rádio, em horário comercial. Obrigada, Roberto. Participando sempre todos vocês, hein? Obrigada, um beijo. Espaço Jovem. E chegamos ao fim de mais um programa. Lembrando aqui os nossos dias e horários, né? Sempre às quintas-feiras, com reprise aos domingos. Sendo que os dois programas são às 14h. E as dicas, Lízia? Ah, então, as nossas dicas. Vamos continuar, então, falando, né, sobre as dicas para melhorar, né, o nosso planeta, né? formas de viver bem e, né, sem problemas. O seguinte, limpe ou troque os filtros do ar-condicionado, gente. Isso daí é bem interessante, porque há pesquisas que dizem o seguinte, que ele sujo, ele representa 158 quilos de gás carbônico a mais na atmosfera. Então, né, é só ter cuidado aí, vamos limpar. Outra dica, troque suas lâmpadas incandescentes por fluorescentes. É porque elas gastam menos, 60% a menos de energia, né? E também clareia mais. Assim você também economiza 136 quilos de gás carbônico anualmente. Outra dica importante também é escolher eletrodomésticos de baixo consumo energético. Procure por aparelhos com selo do Procel, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia, ou Energy Star. O Energy Star é um programa criado para fornecer aos consumidores informações relevantes sobre o produto. Eles consomem menos energia, os que têm esses selos aí. Opte também pelo transporte público ao se locomover, mesmo que você tenha um veículo. Pense que deixando seu veículo em casa, você contribui para a diminuição dos gases poluentes jogados na atmosfera. Então, busque fontes alternativas de energia. Instale placas solares em sua casa, né, caso você possa fazer isso, a fim de aproveitar melhor a luz do sol. E tudo que você for fazer, se puder, faça durante o dia, que assim você, né, evita também gastar luz à noite. É outra coisa, se você não está em determinado local, por exemplo, no quarto ou na sala, desligue. Assim você economiza também luz. Não é isso? Bem, e se você quer entrar em contato conosco, é muito fácil. É só mandar um e-mail para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então acessar a página do Espaço Jovem dentro do site da emissora da Fraternidade, através do www.radioriodejaneiro.am.br. Não se esqueçam de informar sempre a sua idade e de onde vocês escrevem. Bom, gente, vamos despedindo aqui. Vamos deixar para a semana que vem a gente novamente se encontra e vamos lembrar que este programa é uma produção de André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e Marcos Leite, que está dodói, mas semana que vem ele volta. Um beijo, Marcos. E na técnica nós temos o Pablo Luiz e o Sérgio Melo. Um beijo, tchau e até semana que vem. Tchau, galera, e mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem, um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.